Meu Golf Vitor 119.8. 119.8, meu Golf Vitor. 201 no controle, contato radar. Controle, bom dia, vai passando Romeu Golf Victor. Romeu Golf Victor, este é o controle Salvador. Está em contato radar na decolagem. Suba para o nível 100, está sob vetoração, vou na proa 360. 360, acessão para a centena, Romeu Golf Victor. Positivo, vamos evitar os tráficos da chegada Bonf e vamos liberar sua ascensão para o nível 100. Dentro em breve será autorizado a voar direto para Lençóis. A princípio, proa é a 360 devido ao tráfego. Ok, senhor. 360 e ascensão para a centena, Romeu Golf Victor. Web 5808, Xabi, Recife, a frequência 12545. Recife 12545, objeto 5808. Gol 897, Duna localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, Gol 897. Gol 1607, reitero, livre LS. Livre LS, Gol 1607. Para isso, o IMA atingiu 100, solicita modificação e ascensão 105. Wish Fox Lima recebi, chame Recife, a frequência 1260, caso negativo 13325, efetue a solicitação. Wish Fox Lima. 260, 3325, obrigado amigo, bom dia. Bom dia. O 1715 está passando 10.700, reautoriza para 2.000, libera restrição de altitude, inclusive, Camilo. 2.000, libera da restrição, obrigado. 1715. O meu Golf Vitor, direita proa 025, subindo. Deixa um tráfego da Gol à esquerda e na sua posição de 12 horas eu tenho uma outra aeronave. Motivo? Foi na proa 025 para evitar. 025, passando 3.500 e acessão para a centena, o meu Golf Vitor. Identificação. Identifique. Está estabelecido 59 milhas para bom. Travado, Gol 1897. 1897, sem livre pouso na 10, o vento é de 0,50 graus com 3 nós. 1910, Gol 1897. Boa, cheque o trem, chame a torre, 1186. 86. O meu Golf Vitor, tráfego da Gol à esquerda passando 8.400, o senhor está passando 060, esquerda Lençóis, estimado para pouso. Autorizado, reporta para ingressão no 7 em dia para pausa. Para pausa. Ah, Salvador, Tango Mike, Foxtrot. TAM 3201, chame Recife, frequência 3325. Confirma a frequência 3325. Afirmo. Confirma 3325, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador Gol 607, está passando externo, baixado travado. Ronda 607 é o número 2 para pouso. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, gol no 607. 180 until 25 miles out Salvador VUA, then Y145 visual. After takeoff on 17, perform well as our departure after disappear, direct. Salvador departure focus 119 at decimal 8 and tower 118 decimal 6 and squawk code 5526 for Alpha Charlie Mikey. Romeu Golf Vitor, hora certa 0756, agora vai prosseguir visual no 085 na escuta do controle, mantendo alternado. Romeu Golf Vitor. Ok, atingiu 085, está mantendo a escuta do controle, Romeu Golf Vitor. Tem livre pousada 10-0750 graus com 3 graus. Livre pouso, gol 607. April 5 or April 4? Okay, watch to start up. Contact now tower, frequency 118 decimal 6. Solo Salvador, tá 3171, tá pronto para o puxa acionamento. 3171 autorizado, puxa acionamento, reporte táxi. Reportar táxi. Solo Salvador, bom dia, gol 1897, nós te escuta. 897, táxi em frente, Alfa, ingresse naquilo e reporte para ingressar no pátio 1 no 897. Seu portão será de número 9, reporte para ingressar pátio 1 no 897. 7 em frente, Alfa, aquilo, reporte para ingressar no pátio 1 no gol 1897. Livra 140 para 8000, TAM 3517. Ok, vou reautorizá-lo para 5000 agora, 3517. Ok, 5000 agora, 3517. 1715 no curso do localizador, a 2 milhas e meia para o externo. Cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado, até já. Até. Oi, Salvador, é o TAM, Mike Hotel Tango, informa autorização para retorno ao ponte 08. Livra Fox, chama 219. A aeronave na posição que está até o pátio, confirma. Não, a gente lá, seria possível, nós já giramos o motor, estamos retornando, tentando retornar com o avião para o Finga 08. Ok, Sete. Vai aguardar para retornar, ok? Pode fazer o giro e efetuar o giro e prosseguir até a próxima Foxtrot, ok? E vá aguardar para continuar devido a tráfegos pousando que vão taxar à sua frente. Tio, agora eu gostaria de saber se era, tem a possibilidade de colocar a cauda do avião na posição Fox, na interseção Fox para retornar, senhor. Agora não é possível, vamos ter que aguardar então, ok? Aguarde aí e assim que for possível eu lhe informo, ok? Devido a tráfegos efetuando pouso que vão liberar nessa taxiway, ok? Oi, tio, senhor. Estamos cientes aqui. Para ingresso no pátio, gol no 897. Fala, gol no 607. Gol no 607. Seguindo o tráfego da companhia à frente, vai fazer alfa, aquilo, reportar para ingresso no pátio 1 no 607. Alfa, aquilo, reportará para ingresso, gol no 607. Gol no 897, aguarde para ingressar no pátio 1. O teu aeronave da TAM que vai iniciar o táxi, após será liberado o seu ingresso, ok? Cientes, gol no 897. Fala, bom dia. Zulu, Aracaju 090 na Golf 677, decola da 17 com curva esquerda, saída Conde, acione 0162 no transponder. Controle em 119.8 e a torre em 118.6, Whisky Kilo Zulu. Acionamento, decolagem, torre 18.6, bom dia. Sol, Alta 3171, está pronto para o táxi com Muro 64 no POV 04 de autonomia, ao Fernando Galeão. Táxi autorizado, ponto de espera no 0 via Juliette Alfa. Quando lá, chame torre 18.6231, 3171. Autorizado táxi via Juliette Alfa, 18.6, no ponto de espera 3171. Oscar, atenta à esteira de turbulência do Boeing, tem livre decolagem da 197. O vento é de 060 graus com 4 nós. Livre decolagem de Japão. No 5, no solo 02, livre à direita, solo no 21, decimal 9. Livrando direita, 219, ou no 715. Voador, gol 1897, pode prosseguir após a passagem do, tá? A saída do 41. Pode prosseguir, afirmativa. Após a passagem dele, o senhor pode ingressar e prosseguir para o portão 9, 1897. É, seguiu 1897, portão 9. Estou no 607, seguindo tráfego à frente, seu portão número 5. Seguindo tráfego, portão número 5, gol no 607. Estou no 7, no 5, táxi Alfa, Kilo, passa pelo interior do pátio 3, prossiga até o portão 4, no 7, no 5. Alfa, Kilo, pátio 3. Posição 4, gol no 7 ou no 5. Afirmativo. Porém, posição 4 aqui no pátio 1, ok? Entendi. Segue. Na Papá, reporta para ingressão no 7. Vamos lá. Olha o Salvador de Papá. Vídeo Papo, acho que esse é o controle Salvador, está em contato radar, suba para o nível de voo 100. Controle Salvador, Índia Paparosca. Índia Paparosca, controle Salvador, como é que você está me ouvindo? Agora eu tenho claro, 5/5 está no perfil da Latam. Está em contato radar. Suba para o nível 100. Primeiro para a Santana, Índia Paparosca. 4240 para 160, informação é a forte. Ah, positivo. Está passando 6.000, desça para 2.000. Para 2.000, poderia autorizar a duna da presente? Não, ainda não. Eu tenho um tráfego que decolou, está na vertical aqui a 1.400 pés. Vamos manter-se voando para pelo em descida para 2.000. 2.000 pelo. Muito obrigado. Um minutinho só para a cópia. 5722. Sem problemas. Obrigado. Está no ponto de espera. Pronto. 3171, autorizado a alinhar e decolar para C10. O vento é calmo. Alinhar e decolar 1-0. O vento calmo. 3171. Caso negativo, 1260. Papagóstico, para informação do controle, o senhor disse que saiu na saída lotar, não seria Momo? Papagóstico, controle. Escuta. O senhor informou que foi autorizado a saída lotar, não seria Momo? Afirmativa, na saída lotar. Na ciente, saída lotar. Está autorizada a ascensão para onde eu saio na saída lotar. É, para cheque de equipamento, poderia, por gentileza, checar a radial agora do equipamento? O TAN 357 está autorizado agora a voar para a Duna, em descida para 2000, autorizado também o ILS. Duna 2000, autorizado ILS 357, muito obrigado. Índia Papa Oscar, você está agora no azimute 345 a 3.1 milhas afastado. Ah, virativo, 345, pronto. Controle de Salvador, bom dia, tá 3153, recito 180, informação é a Gol. 3153, desça para 5.010, chegada bom. 5.000 na Bonf com 10 no 0, tá 3.1. Controle de Salvador, Gol no meio, 05. 605 Salvador, desça para 5.000, ajuste 1.010, chegada bom. 5.000, 1.010, bom, meu nome é 0. Total 9.990, sente da Gulf. Total 9.990, desça para 5.000, 1.010, chegada Mari. 5.000, 1.010, Mari, sente. Pronto, cópia. Pronto, prossiga. Nós, Julia, 320, decolagem dano zero com primeira curva direita, efetuar a saída Lefa, DCT Zamb, DCT Dogna e após direto Brasília. Frequência do controle 119.8, torre 118.6. Seu transponder 5550, web 5722. Vamos lá, 320, aprovado Brasília, Lefa, Zambi, Lefa, Zambi, depois vai Dogna e Brasília, é isso? Isso mesmo, é ponto a ponto. Opa, maravilha então, decola da 10, primeira direita, Lefa, 19.8, 18.6, torre 5550 no transponder, posição de número 3, AB5722. Puxa, pronto, puxa o estacionamento, Elzinho? Eu? Abraço, Oliveira. Abraço, Oliveira. Papa Oscar, azimute 094, 7 milhas afastado. 094, 357 no localizador, cheque o trem, torre 1186. 186, muito obrigado, bom dia, até daqui a pouco. Boa. Doutor, bom dia, o TAN 357 estabilizado, Tampa Vista. Serviço radar, chame Ilhéus 1201. Prove Salvador, bom dia, o papapapá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike é o controle Salvador, está em contato, radar, saída gole, suba para 180. Gole 180, grato, Alfa Charlie Mike. Ok, 1010, de report. Reautorizado para 4.000. 4.000, gol no 605. Mike, hotel Tango na escuta? Na sua escuta, Céu. Posição antes do ataque foi Delta. Antes da Delta? Afirmo, antes da Delta, deixando a Delta livre. Ok. Michael Deltando? Senhor, pode repetir? Vai rebocar o aeronave até onde? É remota 13. Remota 13, Patiuno? Positivo. Positivo, senhor. Estamos no Mike Hotel Tango, estacionado próximo, antes da Delta. Tente, mantenha antes da Delta, abaixo do sangue. Até o Tango agilize, o seu reboque prossiga até o posição 13, Patiuno. Total Tango agiliza, seu reboque até o pátio principal. Positivo, senhor. Estamos agilizando aqui ao máximo, ok? Grato. 353. No 7, no solo 112. O senhor vai fazer o backtrack e fazer 180 e vai voltar até a Charlie, ok? Até a cabeceira, ok? Até a Charlie, dá pra ir. 507. Faça o backtrack na pista. Backtrack na pista, 35 no teste. Se Vitor foi chamado, foi instruído a chamar um 3325-260. Forte para ingressar no pátio 1. Positivo, senhor. 7. Bravo, nível 220, sentido a Gol. Vende Bravo, desça para 5.010, chegada a Mari. Vinda Mari para 5.010, vende a Bravo. Tan 3153, desça para 4.000. Afirmativo, para 4.000, Tan 31. Índia Papa Oscar, está passando o nível de voo 075, está afastado de Salvador 20 milhas. O azimute é o 023, está autorizado à esquerda, voa direto para o destino Petrolina, confirme. Afirmativo, azimute 23, 19.5 milhas agora de Salvador. Autorizado, destino... Positivo, destino é Petrolina, não é isso? Afirmativo. Tan 3171, chame Recife, a frequência é 13325. 3325. 597, agora transfere em 219. 219, tá 597. Solo, Salvador, bom dia, tá 3597. 3597, táxi Alfa, Juliette, portal 7. Alfa, Juliette, portal 7, tá 3597. O 605, vetoração para sequenciamento, curva à direita, foi na proa 230, está limitado pelo curso do localizador. Em descida agora, para a altitude de 2.000 pés, o gol no 605. Desce 2.000, direita 230, limite ao log, no 605. Afirmativo, o número 2 para pouso, está seguindo a aeronave da Total. Sim. Então, 3.153, reduz a velocidade para 2.10 mais. Reduzindo para 2.10, nós para 3.13. Solo Web 5722, posição 3, pushback acionamento. Web autorizado, reporte táxi. Chamada, obrigado. Mike, até o Tango autorizado, prosseguir até a remota 13. Ok, ciência, muito obrigado. Total 9910, livre LS. Livre LS, total 5 para o localizador esquerda para 130, reporte estabilizado. 130, reporte estaremos estabilizados, agora o mesmo. Reporte alinhado em 7, novo. 5513 no meia, na proa de Amã, desça até o 080. 080, 13 na meia. 3153, reduz a 1709, vetoração sequenciamento, mantém a proa, limite o localizador. Reduzindo 1709, mantém a proa após pelo, limite ao lock da 3130. ULS total 9910. Total 9910, complete LS, chame torre 1186. 1186, sem atirado. Total, total 9990 no ILS. Nove 990, 1010, cheque trem 030 graus, 29, reporte baixar travado, total 990. Reportaria baixar travado, né? Desça agora 3.000 pés, tá 3153, ajuste 1010. Para 3.000 com 0090, 3153.